Muito bom dia, José Francisco Rolo, vice-presidente do município de Oliveira do Hospital. Hoje vamos então falar nesta 23ª mostra ou festa do queijo Serra da Estrela e outros produtos de qualidade de Oliveira do Hospital. O ano passado esta festa atingiu de facto a maior festa do queijo do país. Este ano vamos então falar nas ambições, nos projetos e naquilo que esperamos para este fim de semana, que vai ser um fim de semana repleto de bom tempo e todos estão convidados a vir até Oliveira do Hospital. Olá, então, olá, bom dia Marta Correia, bom dia também a quem nos ouve através da Rádio Boa Nova. De facto, a intenção do município é fazermos a maior festa do queijo de sempre, e estão reunidas todas as condições. Temos os participantes, os nossos produtores de queijo, os produtores de queijo certificado. Temos, pelo menos todos os indicadores assim fazem supor, vamos ter bom tempo. Temos hoje uma boa rede, uma bem cimentada rede de contactos a nível nacional de divulgação da feira. Temos uma maciça campanha de promoção da feira e também desde já agradecer a parceria, o envolvimento da Rádio Banova, mais uma vez a defender um produto e uma grande iniciativa de projeção da Oliveira do Hospital em todo o mundo. Felizmente a Rádio Banova chega a todo o mundo via internet e também promove aqui um grande produto de excelência de uma região, que é o queijo Serra da Estrela. Há aqui um elemento novo, que é de facto pôr o queijo Serra da Estrela no centro das atenções de Oliveira do Hospital, colocando a festa, no centro da cidade de Oliveira do Hospital, no coração da cidade de Oliveira do Hospital. Acho que foi uma boa opção em termos da festa ganhar uma nova dinâmica e interagir de uma forma mais simpática, mas também economicamente mais amiga com o comércio da cidade de Oliveira do Hospital. Ou seja, ficamos com uma festa mais central, no local nobre da cidade de Oliveira do Hospital, que é o Largo Ribeiro do Amaral, ali balizado entre a Capela de Santana e a Capela dos Ferreiros, e a possibilidade de esta festa, que já por si só traz muita gente, traz muitos expositores, poder interagir com o resto ou com a diversidade do comércio e serviços de Oliveira do Hospital. E aqui refiro-me à restauração, refiro-me ao comércio tradicional, refiro-me aos cafés, tudo aquilo que faz pulsar o centro de uma cidade. E acho que foi uma ótima decisão e uma grande alternativa ao espaço da feira mensal, onde de facto a feira do queijo Serra da Estrela cresceu em relação àquilo que era a sua opção inicial, que era o mercado municipal. Retrocedendo de facto uns anos atrás, e para explicar aos nossos ouvintes e para aqueles que de facto acompanharam a deslocalização da feira, mas também para percebermos, de facto era aí onde ia chegar, a feira saiu do mercado municipal por uma questão de logística, de espaço, não é? Sim. E é então transportada para o espaço atual onde decorre a feira mensal. Hoje então, novamente deslocalizada, agora para o centro da cidade, isto numa perspectiva falando em localização, muito mais bem situada. Sim, e até tem um lado simbólico muito importante. As festas e as feiras fazem-se com pessoas. E acho que devolvemos a Câmara Municipal, a organização desta festa do queijo, devolveu a feira às pessoas, devolveu a feira ao fórum da cidade, à praça central da cidade, que é onde estão as pessoas, é onde está o comércio, é onde está a atividade económica. E esta festa, esta grande festa do queijo Serra da Estrela, é isso mesmo, é um grande investimento económico, é um grande investimento financeiro em dinamização da economia local a partir de um produto de excelência que é hoje uma marca distintiva de Oliveira do Hospital, que é o queijo Serra da Estrela. Hoje temos um grande... Hoje em Oliveira do Hospital, apesar das dificuldades que têm a ver com o processo de certificação, temos 8 produtores de DOP, portanto, que certificam o seu produto, que, portanto, têm-lhe atribuído a menção de denominação de origem protegida. Temos mais de uma dezena que, produzindo queijo de igual qualidade, portanto, em queijarias licenciadas, optam por não certificar, portanto, por não terem o selo de certificação de produto de origem protegida. Portanto, hoje o queijo Serra da Estrela é uma importante atividade em Oliveira do Hospital, de um produto genuíno, de um produto de qualidade, onde, de facto, Oliveira do Hospital tem conseguido aqui trabalhar a sua imagem de marca e projetar Oliveira do Hospital pelo país e também pelo estrangeiro, porque tem sido opção, de facto, a internacionalização da feira. E hoje temos uma importante incursão em Espanha, nos nossos vizinhos de Espanha, e, como sabe, foi ontem anunciado, o queijo das Astúrias será queijo convidado da Feira do Queijo. E isto é muito interessante, este processo começou há 3 anos atrás, em diálogo na altura com o professor Arturo Abreu, que também era um dos dinamizadores da Feira do Queijo. Eu sempre defendi a ideia de que o queijo Serra da Estrela tinha que ter sempre um bom queijo, um grande queijo convidado. Havia sempre o risco de trazermos um outro queijo que competisse com o nosso queijo. Mas como o queijo Serra da Estrela é uma das maravilhas da gastronomia portuguesa, o queijo Serra da Estrela é um dos melhores queijos do mundo, dito por especialistas, confirmado por outros especialistas, por críticos da gastronomia, por gastrónomos, confirmado por especialistas em oferta gourmet. O queijo Serra da Estrela não tem problemas nenhums de se bater com qualquer queijo do mundo. E na altura insisti muito nesta ideia de termos um queijo convidado. Começámos pelo queijo dos Açores, depois tivemos o queijo do Rabassal, portanto, do maciço do Sicó, zona de Pombal, Penela. Este ano optámos pela internacionalização e vamos ter como convidado um conjunto de queijos DOP das Astúrias, onde haverá também degustação, mas quero dizer que a estrela principal será, sem dúvida, o queijo Serra da Estrela e as queijarias certificadas que o produzem. Dizem os entendidos, e não são poucos, e também alguns produtores da região, não só do concelho, mas também de fora do concelho, que o verdadeiro queijo da Serra da Estrela, de facto, é oriundo do concelho de Oliveira do Hospital. Eu acho que os concelhos vizinhos não gostam muito desta consideração, mas o que é que têm a dizer sobre isso? Eu acho que isso são questões, é a velha questão do bairrismo exacerbado. Eu acho que é interessante haver bairrismo. O bairrismo essencialmente tem a ver com a identidade. Eu pertenço aqui, eu sou daqui, e o local a que eu pertenço, a minha terra, é a terra do mundo, é a melhor terra do mundo. Isto é importante num país que tem hoje baixa autoestima e as pessoas já não acreditam tanto no país, mas há um pulsar muito interessante, particularmente nas regiões do interior. As pessoas identificam-se muito com a sua terra e elas resistem ficando cá contra a diversidade, lutando cá, criando cá as suas empresas, desenvolvendo cá os seus projetos de vida, constituindo cá as suas famílias, criando cá os seus filhos. Há uma forte identidade nestes territórios do interior e somos manifestamente bairristas. Aliás, os meios urbanos são, por natureza, mais cosmopolitas, mais abertos. É normal que, dentro desse contexto de bairrismo, cada um ache que tem o melhor queijo Serra da Estrela do país. É normal que, usando um adágio popular, invertido, a minha galinha é melhor que a do meu vizinho, aqui neste caso, tem que se dizer assim. Mas há aqui um facto: Oliveira do Hospital tem dos maiores números de efetivos de ovinos Serra da Estrela. Oliveira do Hospital tem dos maiores, de maior número de produtores que certificam queijo, portanto, que têm a atribuição da menção denominação de origem protegida. Oliveira do Hospital tem um grande número de produtores, e depois há alguns especialistas com estudos feitos que, dadas as condições edafoclimáticas, ou seja, o conjunto de condições naturais, o facto de ser uma região de sopé de Serra da Estrela, com o tipo de pastagens, com a água, com as características deste espaço natural, produz de facto do melhor queijo da Serra da Estrela de Portugal. Depois, a dimensão, a escala, a quantidade produzida, de facto, e esta quantidade, que é qualidade artesanal, com garantia de qualidade em termos de saúde, portanto, das condições higiénico-sanitárias do produto, que hoje é fundamental na indústria alimentar, mesmo que seja de características artesanais, como é este caso. De facto, Oliveira do Hospital tem condições para afirmar que é um grande concelho produtor de queijo Serra da Estrela, e fruto de um conjunto de circunstâncias e de investimentos. E o facto de termos aqui a Confraria do Queijo Serra da Estrela e a Associação Nacional de Criadores do Vinho Serra da Estrela, e de facto de se ter aqui gerado uma grande parceria entre os poderes públicos, entenda-se a Câmara Municipal, os produtores de queijo, a própria ANCOS, a própria Confraria, conseguiu-se aqui criar as condições perfeitas para afirmar, a partir de Oliveira do Hospital, a maior festa, a maior feira do queijo Serra da Estrela de Portugal. Na certeza que o queijo que ali vendido é queijo de características artesanais, e com isto não queremos excluir ou negligenciar a importância dos produtores de queijo de ovelha curado, dos queijos de ovelha, portanto, em regime industrial. Não, eles são importantes para a economia do concelho de Oliveira do Hospital, são importantes para a economia da região, quer em termos de volume do volume de queijo produzido, do volume de vendas, de criação de valor acrescentado, de criação de postos de trabalho, são importantes. Agora, esta é a festa do queijo genuíno e autêntico, do queijo em que ouvíamos falar aos nossos avós, e os nossos avós ouviam falar aos avós deles. E festa do queijo Serra da Estrela, sem bairrismos, mas atendendo à dinâmica, a este efeito crescente, a esta atratividade que tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos, há um ponto de viragem da festa do queijo Serra da Estrela. A passagem dela da feira, da festa, do mercado municipal para o espaço da feira mensal e agora para o centro da cidade, esta capacidade de atrair visitantes em excursão que vêm desde a Grande Lisboa, do Norte, do Distrito de Coimbra, um pouco todo o país, portanto, são esperados cerca de 20 mil visitantes, portanto, isto demonstra que hoje já não temos aqui uma festa local ou regional de celebração do queijo Serra da Estrela, não. Hoje temos aqui um grande evento de massas à volta de um produto genuíno da região da Serra da Estrela. Essa grande festa em Oliveira do Hospital, os oliveirenses devem estar orgulhosos, mas com certeza todos os agentes ligados à produção do queijo Serra da Estrela de Genuíno também devem estar orgulhosos por dizer que construiu-se em Oliveira do Hospital um grande espaço de divulgação do queijo Serra da Estrela enquanto queijo de excelência a nível mundial. E isto, como disse, resulta destas circunstâncias todas. O caminho fez-se andando, chegámos até aqui com a apoio de muita gente e com o envolvimento de muita gente, por exemplo, da comunicação social. A comunicação social, estes eventos só crescem, só ganham dimensão, só ganham projeção, só penetram no cotidiano das pessoas se de facto houver mensageiros. E nesse aspecto, a comunicação social tem sido um ótimo mensageiro desse produto de qualidade que é o queijo Serra da Estrela e tem sido um excelente mensageiro para o crescimento da festa do queijo Serra da Estrela. E também por isso estão de parabéns, não é? Aproveitando a deixa para fazer algumas questões, de facto o envolvimento, a alteração da localização da realização desta festa para o centro da cidade também envolve mais a comunidade, nomeadamente a vida da cidade. Não só por isso, queria aproveitar para colocar duas questões. Oliveira do Hospital não tem uma feira do queijo, tem uma festa do queijo. Todas as outras regiões limítrofes e não só, mas que também realizam eventos do queijo, têm feiras. Logo por aí voltamos ao bairrismo, já somos diferentes. Pois. Não só relativamente aqui à questão da festa que lançou em questão de desafio. No ano passado contabilizámos mais ou menos, porque não é fácil, quantos visitantes esta festa do queijo Serra da Estrela teve o ano passado, quantas pessoas é que Oliveira do Hospital conseguiu receber no fim de semana da festa do queijo do ano de 2013? Eu confesso que já não me lembro dos valores estimados, porque cruzávamos aqui as entradas com os grupos que estavam programados vir, mas sensivelmente teremos a mesma cifra deste ano, talvez um pouco menos. Este ano estamos a projetar 20 mil visitantes numa perspectiva de que houve um grande investimento em termos de... No passado ano, recordo-me que as expectativas foram superadas em largos números. Pronto, nós fazemos essa estimativa a partir dos dados que temos e depois cruzamos aqui ali com os fatores de moderação. Estimamos estes 20 mil porque hoje a festa do queijo Serra da Estrela, e como disse bem, ela é uma festa, não é uma feira, não só se compra e vende queijo, não só se compra e vende vinho do Dão, não só se compra e vende enchidos e compotas e artesanato, de facto esta festa do queijo celebra o queijo Serra da Estrela e celebra um estilo de vida que queremos perpetuar como elemento identitário e como elemento autêntico que também tem uma força económica fantástica. Por isso é que ela é festa, porque é celebração. Mas estava eu a dizer, hoje a festa do queijo Serra da Estrela está consolidada num conjunto de canais e ela já chega lá naturalmente. Por outro lado, fizemos um razoável investimento na divulgação portanto, publicitária em televisão, portanto, nos jornais, nas rádios, a própria Rádio Boa Nova, como disse, chega a toda a região e também chega a todo mundo, é um parceiro em termos de comunicação social fundamental, porque tem um programa, tem um longo programa em que vai ao longo dos vários dias preparando e informando as pessoas do que vai acontecer. Portanto, há aqui cumulativamente um conjunto de condições que entre entre os canais que já estão consolidados de divulgação da feira. Portanto, o investimento noutros canais, designadamente na televisão, o facto de esta, já estivemos no Porto Canal, portanto, na Zona Norte, a divulgar a Feira do Queijo, Serra da Estrela. Vamos estar na próxima quinta-feira, portanto, toda a tarde, na RTP1, durante a tarde, a divulgar a Feira do Queijo, na sua diversidade de atividades, de ações, a divulgar a Feira do Queijo, a Festa do Queijo. Vamos estar na sexta-feira, na maior mostra de oferta turística do país, que é a Bolsa de Turismo de Lisboa. Vai ser o dia dedicado à Oliveira do Hospital, a divulgar a Feira do Queijo. Mas devo dizer que a BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, começa ao dia 12, portanto começa amanhã, e a partir desse dia o centro das atenções da divulgação turística da Oliveira do Hospital vai ser a Feira do Queijo. Tem sido essa a nossa opção estratégica em termos de comunicação. Com isto queremos que a festa chegue a todo lado, por todos os canais, pela rádio, pela televisão, pelas juntas de freguesia, pelo boca-a-boca, pelas agências de viagem, pelos canais de divulgação daquilo que é a oferta turística do interior do país, pelo envolvimento do turismo do centro, pelo envolvimento da rede das aldeias de xisto, que hoje são também parceiros na divulgação da festa do queijo, porque também é do interesse, porque uma grande festa do queijo Serra da Estrela em Oliveira do Hospital é importante enquanto elemento de valorização da rede das aldeias de xisto. Uma grande feira do queijo Serra da Estrela, produto genuíno, autêntico, em Oliveira do Hospital, é importante para o turismo do centro. Portanto, são este somatório de entidades a divulgar, a promover, que faz com que tenhamos aqui, de facto, a grande festa do queijo Serra da Estrela de Portugal. Não para andarmos aqui em competição e disputa com os nossos municípios, com os municípios vizinhos, mas pronto, isto é assim, não me levam a mal aquilo que eu vou dizer. O Benfica em Lisboa também tem os vizinhos, não é? Também tem o Sporting, também tem o Belenenses, e tem o Estoril, tem o Estrela da Amadora, mas por alguma razão o Benfica é maior que os outros, não é? Os outros clubes, que não me levem a mal os adeptos dos outros clubes, mas é o que... Até porque esta festa acaba por não disputar nada com os concelhos limítrofes, porque todos já realizaram as suas feiras do queijo, curiosamente... Quase todas, ou tirando a Tábua e a de Fornos de Algodos, realizaram-se todas no mesmo dia, todas no mesmo fim de semana. Gouveia, Ceia, Trancoso, de facto escolheram o mesmo fim de semana para... A Marta levantou uma questão que é importante. A diversidade, a pluralidade de feiras que vão acontecendo na região à volta do queijo Serra da Estrela. Voltamos outra vez à questão da identidade e à questão do bairrismo. Essa é intocável. Todos temos o direito à nossa identidade, todos temos direito à nossa história, todos temos direito à nossa tradição. E é importante que cada um faça a sua feira. Nem me parece que haja condições para se ultrapassar isto. De uma forma ou outra, maior ou menor, vai continuar a haver feiras locais, feiras concelhias. Agora, era importante duas coisas. Era importante que esta região, à volta da Serra da Estrela, fizesse uma grande feira do queijo Serra da Estrela itinerante. Um ano em Oliveira do Hospital, outro ano em Ceia, outro ano em Manteigas. Era importante que o fizesse. Mas aí podemos pegar no exemplo de Ceia, Gouveia e Fornos de Algodos, que de facto não correu muito bem, aliás, correu muito mal. Pois, nós temos que aprender com os erros e este ano cada concelho fez a sua feira isolada. Temos que aprender com os erros e perceber o que é que... Porque a estratégia terá que ser assim, como eu lhe disse, não devemos trocar uma feira regional por uma feira local, não. Cada um dos concelhos deve continuar a ter a oportunidade de fazer a sua feira. de fazer a sua feira local, concelhia, mas é importante que todos os anos haja uma feira regional. E mais importante que isso, e eu acompanho o Presidente da Câmara nessa batalha há garantidamente 4 anos, desde 2009, ou desde 2010, neste caso, que temos batalhado muito em vários fóruns, em várias entidades, temos batido muito nesta questão. É importante que se faça uma grande operação de divulgação do queijo Serra da Estrela e de todos os outros produtos de qualidade que estão à volta dele. O borrego, o requeijão, as compotas, os vinhos, ou seja, todos aqueles produtos genuínos e autênticos que caracterizam a história da nossa, das nossas comunidades. É importante que esses produtos todos vão onde há consumidores. É importante que estes concelhos todos, estes municípios todos, estas entidades todas que estão à volta do universo da produção, da valorização, da certificação do queijo Serra da Estrela, apostassem em dois grandes eventos de promoção do queijo Serra da Estrela. Onde estão os consumidores? Em parceria com grandes estruturas comerciais. E onde? Em Lisboa e no Porto. Eu e o Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital temos batalhado nisto, batalhámos nesta questão em 2010, em 2011, em 2012, em 2013, e ontem o Presidente da Câmara voltou a insistir nesta tecla. É importante uma grande operação em Lisboa e outra no Porto para divulgar o queijo Serra da Estrela, e de eu divulgar o queijo Serra da Estrela, atrás dele uma mole de produtos de excelência, de qualidade, as unidades de alojamento turísticas, o comércio tradicional, a nossa oferta em termos de turismo patrimonial e ambiental. Você já reparou a alaia do queijo Serra da Estrela por detrás do paladar do queijo Serra da Estrela, enquanto degustamos sob uma fatia de pão um pedaço de queijo Serra da Estrela e beber uns tragos de vinho de Dudão, descobrimos uma região fantástica onde há rios límpidos, ribeiros, onde há montanha, onde há percursos pedestres, onde há monumentos lindíssimos, onde se pode estar em contacto com o ar puro, desfrutar em passeios pedestres no meio da floresta, descobrir encostas fantásticas, redescobrir a Serra da Estrela nos seus recantos mais escondidos, enfim, descobrir um novo mundo de oportunidades de turismo associadas ao relaxamento, ao bem-estar, à saúde. Porque hoje ir de férias para as zonas de turismo de massas é trocar o stress, o bulício do dia-a-dia do trabalho, para, em troca de um bocado de sol e praia, andarmos na correria e andarmos no barulho, na agitação. Eu sei que isso faz bem, estimula neuronalmente, estimula-nos intelectualmente, mas também, se percebermos o que é que quem vive num espaço urbano que precisa de momentos de relaxamento, de introspeção, de silêncio, de tudo aquilo que baixa os níveis de atenção, dá qualidade de vida e dá saúde, de facto, territórios como Oliveira do Hospital e esta região da Serra da Estrela têm para oferecer, sabe, não têm para oferecer só a qualidade turística, temos para oferecer saúde e bem-estar. E quem vier aqui passar férias na encosta do Val do Alva, beber um Dão, provar o queijo Serra da Estrela, que ao contrário do que pensam não faz nada mal ao colesterol, provar compotas, tomar um pequeno almoço com estas coisinhas do tempo da sua avó e da minha e dos nossos bisavós, sai um fim de semana prolongado, sai daqui reconfortado, sai daqui com as baterias no máximo e sai daqui com uma outra capacidade de pensar, de criar, de produzir. E é isto que Oliveira do Hospital tem para oferecer, é isto que este manancial de produtos que estão na festa do queijo Serra da Estrela têm para oferecer. Vamos então voltar à festa vamos, do queijo. Vamos, já vamos. Eu entusiasmo por estas questões da oferta turística e por isso é que às vezes preciso ser interrompido, mas faz bem. O fim de semana da festa do queijo, qualquer visitante... Aliás, a festa do queijo Serra da Estrela também tem essa componente, que é a descoberta turística do concelho, do património, dos monumentos classificados, mas também do património natural. Aliás, há uma coisa interessante, há um aspecto interessantíssimo. Eu disse isso ontem e repito aqui, a Festa do Queijo Serra da Estrela, a primeira iniciativa, foi precisamente uma caminhada na Encosta Norte, no Vale do Mondego, precisamente em busca do Narciso, do Mondego, na Rota do Narciso. Ou seja, uma manhã inteira a caminhar pelos locais onde habitualmente as nossas ovelhas pastam e dão um magnífico leite. Vamos voltar à festa do queijo. Diga. De Oliveira do Hospital. Então o município de Oliveira do Hospital propõe, e por aquilo que percebi, já propôs várias vezes em vários anos, propõe que de facto cada concelho tenha a sua festa, a sua feira, dinamize o seu concelho dentro daquilo que é expectável nestas feiras, mostras do queijo Serra da Estrela, no entanto que se faça uma grande mostra nas maiores cidades, nomeadamente a capital do país, em que de facto possamos levar até à metrópole os nossos produtos. É assim? O que é que os concelhos vizinhos, como é que eles reagem a esta iniciativa, a estas ideias, o que é que tem sido feito, quando é que podemos ver uma feira, festa do queijo Serra da Estrela com Oliveira do Hospital e os concelhos limítrofes vizinhos no Porto e em Lisboa? Por vontade da Oliveira do Hospital, já em 2015, né? Estamos em 2014... O tempo passa depressa. Em 2015 gostaríamos de haver. Agora também eu sei que ao longo destes 5 anos que fomos conversando isto em diversos fóruns, por exemplo, no contexto das águas do Zezericoa, porque estes municípios estão lá todos. Trata-se lá da questão da água, mas também se fala paralelamente de outras questões. No Conselho da Região, em outros fóruns, tem-se falado sobre isto. E de facto, todos concordam com a ideia. Aliás, aquela ideia, aparentemente mirambulante, mas eu acho que o António Costa, Presidente da Câmara de Lisboa, não vai levar a mal. Aquela ideia de fazer descer na Avenida da Liberdade umas centenas, milhares de ovelhas, numa ação de promoção da Serra da Estrela e depois de promoção do queijo Serra da Estrela, de facto iria resultar, porque para além da atenção dos transeuntes, para além da atenção que ia atrair dos órgãos de comunicação social, era assim, as ovelhinhas faziam e os pastores e as queijeiras fariam todo o trabalho de atrair atenções. Depois o queijo e o paladar de cada um faria o resto. O sucesso era garantido. Basta recordar isto. Todos os anos, na Bolsa de Turismo de Lisboa, quando há provas de degustação de queijo Serra da Estrela, é um bocado complicado repor stocks, porque aquilo é assim, quando se vira às costas já desapareceu tudo. Com certeza que... E está lá a diáspora aqui da região, que vai à BTL, ao reencontro do seu concelho de origem. Isso é verdade. Mas há muita gente de Lisboa, ali daquela zona do Parque das Nações, que vai à BTL, os operadores turísticos de todo o país, e de facto, quando lhes cheira a provas de degustação de queijo Serra da Estrela, está lá tudo. O que demonstra a excelência deste produto. E de facto, uma operação dessas seria um sucesso. Para isto é preciso 3 coisas: vontade, organização e planeamento logístico, e depois arranjar um bom parceiro comercial para depois fazer o follow-up, para fazer a sequência comercial de tudo isto. E às vezes faz-me um bocado de confusão, porque é que, havendo vontade manifesta, pronunciada verbalmente, não se transforma essa vontade numa equipa de trabalho que ponha de pé a logística de uma coisa destas. É uma logística exigente. temos que perceber, mas... Poderia ser traduzida em conotações políticas, não fosse... Só se fosse por o António Costa deixar ou não passear as ovelhas na Avenida da Liberdade. Eu nem quero falar o que estou a pensar, porque de facto confesso que acho uma certa piada, acho a ideia fantástica e de facto... Essa é a única conotação política. Era uma manifestação de ovelhas em Lisboa. Uma manifestação do interior junto a Lisboa mas se calhar Lisboa precisava de perceber isso. Lisboa precisava de perceber que o interior existe e tem vida, e tem pessoas, e tem projetos de vida. Pessoas que aqui nascem, que estudam aqui, outras saem para mas que voltam. Mas depois regressam e que fazem e constroem aqui projetos de vida. Criam os seus empregos, trabalham cá, compram casas, criam os filhos... envolvem-se no associativismo, envolvem-se na vida comunitária, porque há uma ideia distorcida em Lisboa, nos gabinetes políticos, que o interior está morto. Chamam-nos territórios envelhecidos, chamam-nos territórios deprimidos, chamam-nos territórios, quando querem usar o politicamente correto, de baixa densidade. Chamam-nos uma série de coisas, sempre em tom depreciativo. Mas a verdade é só uma. Há gente que aqui vive, há atividade e gente que aqui existe, há gente e empresas que aqui resistem, há aqui riqueza a ser criada todos os dias, valor acrescentado para a economia nacional. Há gente aqui a produzir e a exportar, gerando valor acrescentado para o país, e depois somos tratados como uma espécie de reserva de um Portugal perdido, um misto entre reserva de índios e de parque temático, de uma ruralidade perdida, onde aos fins de semana, ou uma vez por mês, gosta de se vir cá como quem vem fazer um retiro para recarregar baterias. E não, há aqui gente... Volto a dizer, há aqui gente que luta por este país com a mesma força que se luta ali na linha de costa e nos parques tecnológicos do litoral, em outras atividades. Às vezes um bocadinho de mais atenção dos poderes políticos centrados em Lisboa e dos centros de decisão, que são igualmente macrocéfalos, como é o Porto, como é Coimbra, porque isto reproduz-se. Os vícios de Lisboa reproduzem-se. Lisboa é macrocéfala e centralista, o Porto também, se puder aglutinar como centro de decisão, faz o mesmo, e Coimbra fará o mesmo. Portanto, temos que demonstrar que no interior há vida, há atividade económica e há gente que gosta de viver cá e de construir cá riqueza e fazer cá desenvolvimento. A prova provada é que uma iniciativa destas, a Festa do Queijo, para recentrar no tema, é uma demonstração de vitalidade económica. Cada um destes queijeiros, cada um destes pastores é um pequeno empresário que tem contabilidade organizada, que tem uma queijaria devidamente licenciada, que é um autêntico laboratório, não é? Que tem uma marca, que protege essa marca, que investe na valorização dessa marca, muitas vezes reforçando-a com a certificação, que tem que pagar um custo pela certificação, que aproveitamos para dizer que é excessivo. Portanto, nós estamos aqui a falar, este produto genuíno tem por detrás de si grandes empresários. Grandes empresários, são grandes empresários que também são pastores, também são queijeiros, também são queijeiras, mas são grandes empresários que mantêm uma atividade secular viva, que produz um produto de excelência a nível internacional. Já falámos então que vamos ter nesta Festa do Queijo Serra da Estrela 8 produtores DOP expor os seus produtos. Vamos agora falar novamente em logísticas e em números. Para além destes 8 produtores DOP, de queijo Serra da Estrela DOP, quero dizer, quantos expositores vamos ter isto na área alimentar, dentre os enchidos, os restantes produtores, a nível alimentar, quantos expositores? Vamos ter mais de uma centena de expositores. Mais de uma centena. Sim, porque nós vamos ter expositores, portanto, ao queijo, à fileira do queijo, portanto, vamos ter depois tudo o que tenha a ver com enchidos, os vinhos do Dão, vamos ter as compotas e doçaria, vamos ter portanto, compotas de doçaria e pastelaria tradicional, a título de exemplo, as cavacas da Aldeia das 10, portanto, os produtos artesanais, quer o artesanato decorativo, e aqui temos um manancial de artesanato decorativo, da mais... Desde a madeira, a olaria, etc, etc, etc, a cerâmica, e também um artesanato que agora está a ressurgir em grande força em Oliveira, agora ainda recentemente se instalou aqui uma unidade, que é o regresso em força do burel. O burel, que é um tecido... robusto, forte, que protege do frio. Que é exatamente os tecidos que são utilizados nas capas dos professores. Exatamente, não só nas capas, mas também no restante indumentária dos professores. E hoje o burel surge em força como um... mantém-se a matéria-prima, trabalhou-se a matéria-prima, modelando-a, e hoje o burel aparece como matéria de design, de novo design, apelativo, atrativo, aplicado a objetos decorativos como, por exemplo, puffs, como, por exemplo, almofadas, como, por exemplo... tapetes, mas também como cortinados, mas também como aparece associado a capas, vestuário. A vestuário, capas para vestir, chapéus, de facto aparece um produto, aí está, um produto tradicional, redesenhado, reaplicado, com novo design e, portanto, com um novo potencial de penetração no mercado, ou seja, com mais hipóteses de ser vendido. É um produto... é um produto tradicional com uma grande capacidade de valorização económica presente e futura. E é dessa diversidade de produtos ligados a esta atividade que de facto se faz a riqueza da Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital. É um mundo, a Festa do Queijo Serra da Estrela, é um mundo onde se encontra um pouco de tudo, que seja motivo da nossa ida lá e de permanecermos na feira, nesta vez com a vantagem de ficarmos ali no centro da cidade. Sempre que quisermos, sempre que provamos um licor, provamos uma compota, um queijo de Serra da Estrela, um requeijão, mas também podemos dar um saltinho à esplanada mais próxima e relaxar um bocado. Acho que é o programa perfeito para um bom fim de semana em Oliveira do Hospital. Uma pequena abordagem relativamente ao burel. E porque me é um tema relativamente próximo por outros motivos, em Manteigas, no Conselho de Manteigas, existe uma fábrica de produção, a Ecolan, que produz exatamente não só artigos de vestuário, mas também outros artigos que referiu, em burel, e que exporta nada mais, nada menos do que para a China. E é muito curioso porque se o burel em tempos foi um material que era usado pelos pastores por uma baixa, digamos assim, por uma faixa mais desfavorecida e porque era usado especificamente para proteger do frio, hoje é utilizada em altas faixas e nomeadamente na China, o que eu achei bastante curioso, mas não é usado por qualquer coisa, por qualquer pessoa, e curiosamente são artigos que são feitos em made to measure, são feitos à medida para a especificidade de certas pessoas. Prevê que um destes dias em Oliveira do Hospital também seja feita a exportação do burel, tendo em conta que já temos uma unidade de produção do material do burel, prevê que seja feita, ou que cresça, digamos assim, esta nova unidade e que, quiçá, exporte também para Milão, China? Admito que sim. Hoje temos... eu acho que ninguém me vai levar a mal se eu citar o nome da empresa, que é a Serranices e Arredores, e portanto tem uma unidade junto à Estrada Nacional 17. É uma estreia recente em Oliveira do Hospital, alguém a dedicar-se à comercialização das novas aplicações e novo design do burel, ligado também à tradição daquilo que é a confecção e o têxtil de Oliveira do Hospital. Portanto, eu acho que essa Essa iniciativa empresarial está a arrancar, eu já tive uma reunião com os empresários, numa perspectiva de alavancar o projeto, porque é importante, estamos a aguardar o próximo quadro comunitário, porque é importante dinamizar estas atividades, e o futuro pensa-se hoje, não é? Temos que pensar antecipadamente, e admito perfeitamente que, porque há condições, eu dos primeiros produtores, expositores que estiveram em Oliveira do Hospital vinham da Covilhã, a expor Burel, novas aplicações, novo design. E, portanto, eu sei que essas marcas e essas empresas cresceram, estão em grande no mercado. Lembro-me eu cheguei até eles na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde vi um conjunto de belíssimas modelos a desfilarem, igualmente belos modelos de aplicação do Burel, e logo conversámos, e o empresário, que era designer de moda, me referiu: então, Oliveira do Hospital tem lá uma grande feira do queijo Serra da Estrela, nós tínhamos interesse em participar, há espaço para estes produtos artesanais? Eu: claro que há. E foram convidados e instalaram-se, e foi um sucesso, acho que nesse fim de semana, vendeu toda a gama de toda a tipologia de chapéuzinhos e aplicações de Burel, em várias peças, pelo menos um exemplar cada um, com certeza, vendeu. Portanto, isto demonstra que há aqui atenção e aptidão pelas pessoas para regressar a novos materiais, que na prática não são novos materiais, são materiais do tempo dos nossos avós. Por isso é que admito que esta empresa em Oliveira do Hospital floresça e se possa internacionalizar. E até admito que hoje já tenha até encomendas vindas do estrangeiro. Porque esta questão do Burel é também cultura, que é outra dimensão da feira do queijo Serra da Estrela, a dimensão da cultura. E depois sobre isso ainda queria dizer... E nos últimos 5 minutos que temos, e vamos talvez deixar também um pouco da cultura para falarmos posteriormente com a vereadora da cultura, Graça Silva, no entanto, nestes 5 minutos vamos então frisar a cultura nesta festa, nesta mostra Feira do Queijo. Não, eu quando me referia, naturalmente que a professora Graça Silva irá discorrer sobre o programa cultural, porque a festa tem a componente económica, de comprar, vender o queijo, todos os produtos, mas também tem uma componente turística, ou seja, nós vêm visitantes de norte, do sul, do centro, é preciso acolhê-los vindo cá eles à feira do queijo Serra da Estrela, é preciso dar-lhes a provar o queijo, e vamos ter um espaço de degustação naquele promontório da Santana, da Capela de Santana, ali com vista sobre o Largo Ribeiro do Amaral. Vamos ir receber os grupos um a um e dar-lhes provas de degustação de vinho do Dão, uma espécie de welcome drink, vinho do Dão, queijo Serra da Estrela, a broa, o pão desta região, o enchido, as compotas, o requeijão. Mas também é uma oportunidade para esses grupos descobrirem e desfrutarem de Oliveira do Hospital. Desfrutarem, nós temos roteiros turísticos preparados, guiados, para as pessoas descobrirem o Val do Alva, as ruínas romanas da Bobadela, os nossos monumentos classificados, temos roteiros preparados. Depois há uma outra dimensão que tem a ver com a valorização desta atividade secular ligada ao pastoreio. E queria aqui fazer uma nota. Para além de ser uma pessoa que, como que há anos tenho um relacionamento de grande estima por ele, que é o Dr. António Vaz Pato, e quero relevar pela positiva. Ele, o ano passado, há dois anos, já não sei precisar, lançou A Língua dos Pastores, A Linguagem dos Pastores, um livro glossário onde discorre sobre aquilo que é as expressões típicas ligadas ao pastoreio e à produção do queijo e às queijeiras. E este ano vai lançar um novo livro que se chama 30 Maneiras de Fazer Queijo. E isto é importante. Às vezes, quando se pergunta porquê é que em Oliveira do Hospital o queijo tem uma dimensão económica, mas tem uma dimensão também cultural, e portanto Oliveira do Hospital se transforma como uma espécie de capital do queijo Serra da Estrela. Porque não trabalhamos mais que a dimensão económica, garantindo uma genuinidade do produto, mas também trabalhamos a dimensão cultural, a dimensão daquilo que é, de onde vimos e onde estamos, e tem havido um trabalho fantástico de recolha de informação sobre esta vida de que é ser pastor, ser queijeiro e produzir queijo. Fez-se a partir de Oliveira do Hospital o grande livro do queijo Serra da Estrela. Vamos deixar o livro para a doutora Graça Silva. Pronto. Certamente vai gostar imenso de falar sobre isso. Já ontem também referiu a questão do lançamento de um novo livro, desta vez com 30 maneiras diferentes de fazer o queijo Serra da Estrela. Eu não queria tomar, mas eu não queria tomar essa o prazer de falar sobre essas coisas, mas vincar este aspecto. Queijo Serra da Estrela é também tem uma dimensão cultural no sentido mais abrangente. Em Oliveira do Hospital investiga-se e fixa-se informação sobre esta bonita atividade, que é a atividade agropastoril e a produção do queijo. Dizia-me, digo sem problemas nenhuns, dizia-me há uns dois anos ou três anos atrás, o Dr. Carlos Dias, que é o dono da Ideal Tower, que é a holding proprietária da Ideal Med e da Ideal Drinks, dizia ele que na Suíça havia uma cultura associada ao leite e ao queijo. Em todas as escolas, desde terra idade, se trabalhava a cultura de beber leite e de comer queijo. Em Oliveira do Hospital, temos todas as condições também para desenvolver essa cultura associada à valorização desse produto único, excelente, que é o queijo Serra da Estrela, que vai estar a brilhar de Oliveira do Hospital para todo o país no próximo fim de semana aqui em Oliveira do Hospital. Só basta, agora para acabar, é só mesmo fazer um convite. Não é? Pois, vamos então fazer o convite e o repto para que as pessoas venham até esta 23ª Festa do Queijo Serra da Estrela. Vamos deixar o programa também para Graça Silva, a vereadora da Cultura. Esta feira abre então no próximo sábado pelas 10 horas. Pelas 11 horas, a inauguração oficial com a presença do secretário de Estado Leitão Amaro, secretário de Estado da Administração Local, virá a Oliveira do Hospital. É importante porque, para além de ser o secretário de Estado que lida com as questões das autarquias, poderá constatar no terreno uma coisa importante, que o interior e concelhos como Oliveira do Hospital não são só espaços de problemas. É um grande espaço de oportunidades de desenvolvimento e um grande espaço onde há uma série de alavancas para criar riqueza neste país. Haja mais atenção, mais carinho, e há algumas políticas de apoio, de discriminação positiva de territórios como o de Oliveira do Hospital, e com certeza que Oliveira do Hospital estará à altura de ajudar ao desenvolvimento económico, financeiro e social de Portugal. Por último, se me permitir, vou repetir aquilo que é habitual a quem nos ouve, que é venha e visite Oliveira do Hospital. No próximo fim de semana tem um bom motivo, que é a 23ª Festa do Queijo, Serra da Estrela. Um mundo de sabores e um mundo de oportunidades para passar um bom fim de semana. Portanto, venha e visite Oliveira do Hospital. Fica o repto, obrigada pela disponibilidade e pela presença aqui na Rádio Boa Nova. No fim de semana, lá estamos. E obrigado à Rádio Boa Nova por este carinho com que trata a Feira do Queijo Serra da Estrela. Isto também é importante. Boa Nova, Rádio de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Olá, muito boa tarde. Hoje temos connosco a Vereadora da Cultura e da Educação, Graça Silva, que nos vai falar desta 23ª edição da Festa do Queijo Serra da Estrela, outros produtos de qualidade de Oliveira do Hospital. Já falámos com o Vice-Presidente da Câmara Municipal. Agora, Graça Silva vai nos pormenorizar este programa desta Festa do Queijo, que este ano, para além de ter mudado de localização, está bastante recheado, não só na sua oferta cultural, como também no seu todo, na apresentação deste programa, desta 23ª. Vamos então. Olá, boa tarde, Marta. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Agradeço à Rádio Boa Nova e a toda a equipa por nos darem também a oportunidade e estarem connosco na promoção desta Festa de Queijo. Bom, de facto, e como a Marta disse bem, não só temos um cartaz diversificado a nível cultural e com muitas novidades para além do espaço e a deslocalização da feira. Fazendo uma abordagem só ao pacote cultural, e para falarmos de cultura podemos falar de gastronomia, podemos falar de animação de rua, podemos falar dos grupos culturais que habitualmente estão na nossa festa, mas particularizava aqui de facto no cartaz cultural, os habituais grupos de animação de rua que sempre nos visitam e abrilhantam a nossa festa, assim como os grupos concelhios de Oliveira do Hospital, com os quais me orgulho muito de trabalhar, e a todos eles um grande abraço pelo facto de estarem mais uma vez neste desafio. Temos um pacote diversificado, desde bandas filarmónicas, desde tunas, concertinas, bombos, e destacava aqui também o facto de termos um festival de folclore inserido neste certame. Pela primeira vez, as tardes de sábado e de domingo, para quem nos visita, tem a oportunidade de conhecer a etnografia folclórica do concelho, não só no âmbito do palco da nossa feira, como também nos espaços municipais, Museu Dr. Simões Saraiva, onde temos uma exposição etnográfica também dos nossos ranchos, que vai ser inaugurada amanhã pelas 18 horas, e convido a todos para também visitarem, mesmo até os nossos oliveirenses, que têm a oportunidade de, naquele espaço, naquele recinto e nos vários espaços, como disse, municipais, Casa da Cultura, Museu Dr. Simões Saraiva, bibliotecas, possam e tenham a oportunidade de passear, e espero que o tempo esteja e continue bom como está hoje, para poderem agradavelmente passear não só pelo espaço da feira, mas também pelos locais de visita, como os vários museus, Capela Santana, Capela dos Ferreiros, Igreja Moçárabe, a Bobadela e as nossas ruínas que tanto nos orgulham. Portanto, estão aqui bons motivos para que também nós, oliveirenses, de norte a sul do concelho, visitem o espaço agradável que é a nossa feira, que fica no Largo Ribeira do Amaral, e com muitas, muitas novidades para podermos todos nos deliciarmos para além daquilo que é o bom queijo Serra da Estrela. Então, vamos então começar pelo programa, para que lá em casa também possam acompanhar este programa de forma mais persistente. Vamos então começar pelo sábado. Sábado temos a inauguração desta Festa do Queijo pelas 11 horas. Uhum. E o que é que as pessoas podem desfrutar neste sábado? Bom, começo por referir que a feira tem espaços diferentes, distintos, e que há uma panóplia diversificada de atividades. Nós temos um espaço que é o recinto da feira, onde temos a tosquia de ovelha, onde temos o ciclo da lã, onde temos o desfile do rebanho, onde depois também a confraria e o capítulo comemoram os seus 25 anos, desde já os meus parabéns à confraria Queijo Serra da Estrela, e podemos também apreciar o desfile dos nossos queijos serranos. Portanto, há um conjunto, como disse, de atividades interessantíssimas pelo próprio espaço da feira, onde temos, claro, o artesanato, as exposições da apicultura, onde temos o enchido, o vinho, enfim, todos os bons motivos para podermos estar ali no espaço exterior da feira. Depois, a abertura deste recinto, peço desculpa, a abertura deste recinto é às 10 e encerra pelas 21. Exatamente, o que também é uma novidade, devo dizer, portanto, ainda bem que a Marta fala desse aspecto, portanto, habitualmente a feira estendia-se até às 18 horas, 19 no máximo, mas de facto, pela primeira vez, nós estamos a estender a feira porque está num espaço central e permite também aos visitantes ficarem mais pela zona do certame, podendo até também dar aqui a oportunidade ao comércio local, nomeadamente à restauração, de que as pessoas ao visitarem a feira poderem também ficar pelos restaurantes da localidade. Portanto, foram pensadas também as possibilidades de os nossos visitantes poderem ficar até mais tarde, daí estendermos o horário no sábado até às 21. E já agora temos também o Gabriel, portanto o Gabriel é a primeira vez que vem à nossa feira, para poder também estar com todos nós e trazer gente à feira. Passando do recinto da feira, se calhar, para a tenda de eventos. Vamos para a tenda de eventos. Portanto, como todos sabem, e já é hábito, na tenda de eventos há uma grande diversidade de atividades também, desde a Escolinha do Queijo, desde o concurso de gastronomia, que devo já aqui frisar que ultrapassou todos os números das anteriores certames. Portanto, nunca tivemos tantas receitas a concurso como este ano. Já ultrapassámos a dezena e meia de participantes. Portanto, o meu agradecimento também para todos aqueles que aderiram a este concurso. Devo dizer que são desafiadoras pela leitura que pude fazer das receitas e do livrinho que estamos a elaborar para oferecer a todos aqueles que estão a participar. São deliciosas e certamente vai ser um espetáculo único ver todas aquelas iguarias a passarem à frente do nosso júri. O nosso júri vai ter uma tarefa bastante complicada este ano no concurso da gastronomia. Vamos ter o show cooking, que também é interessantíssimo ver como é que é possível levar o queijo, o requeijão e todos os outros derivados do leite de ovelha bordaleira à mesa, com confecção de pratos extraordinários levados pelo chef Ivan Fernandes, que de manhã às 11 da manhã, no sábado, vai estar connosco, vai estar pela primeira vez na nossa feira, e já a nossa amiga e conhecida, eu digo amiga e vai um beijinho também para ela, porque ela também gostou muito de Oliveira do Hospital e dos oliveirenses, e aliás os nossos alunos do agrupamento de escolas também de Bar e Restauração, do curso de Bar e Restauração, gostaram imenso da participação e da vinda da chefe Cristina Manso Preto, e que vai estar connosco, quer no sábado, quer no domingo, certamente a preparar boas iguarias para promover o melhor produto, o produto rei daqui da nossa festa, que é a queijo Serra da Estrela. Depois também temos a oportunidade, e chamo especial atenção, em particular aos mais novos, e porque não também aos mais velhos, que é o ciclo da lã. Como disse há bocadinho, começa no exterior, o ponto de encontro será na tenda de eventos, mas passará também para o exterior. Portanto, o ciclo da lã começa exatamente junto ao rebanho, que vamos ter a oportunidade de ter também ao longo da feira, onde vai ser feita a tosquia. Depois do tosquiar das ovelhas vai ser feito o cardar da lã. São pequenas mostras de como se pode trabalhar esta matéria-prima, que está um bocadinho esquecida e que é bom recordar, e esta é uma boa oportunidade para relembrar as nossas artes ancestrais e trazê-las à nossa mostra da feira. Podendo até chegar ao ponto de fiar e tingir aquilo que é a lã que vem do pelo da ovelha. Vamos ter ainda uma outra curiosidade. Já tivemos um livro também de homenagem ao pastor e à pastorícia. Devem-se recordar de um livro que foi lançado intitulado Os Pastores Também Se Aprendem. Com Os Pastores Também Se Aprende, que foi lançado com o autor António Frei Lobo Vaz Pato, e que desta vez vai nos brindar com um novo livro, desta vez homenageando as nossas queijeiras, e titulado 30 Maneiras de Fazer Queijo. Eu penso que estão reunidos bons motivos para não deixarmos a tenda de eventos e poder usufruir destas novidades que tanto nos dizem, que é o queijo Serra da Estrela e Oliveira do Hospital. ainda quanto à animação e ainda no dia, no sábado dia 15 de março. Eu tenho aqui uma panóplia enorme de fanfarras, filarmónicas, ranchos folclóricos que podemos também acompanhar. Para todos aqueles que gostam de ver estas atuações, com quem é que poderemos contar no sábado dia 15? Bom, de facto nós temos a Banda Filarmónica do Erval da Beira, mas claro está que a abertura da feira não se faz sem uma bela fanfarra e logo de manhã às 9h30 vamos ter a fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira, que vão fazer uma arruada pela cidade de Oliveira do Hospital para chamar a todos e lembrar a todos que começou a nossa festa. Depois da fanfarra ir embora chega a Banda Filarmónica de Erval da Beira, mas não esquecer, claro está, de que entretanto vai decorrendo sempre ao longo do dia e no espaço da feira a tal animação de rua com pifaradas e zambuzadas dos pastores de Unhais da Serra. Temos o Universo dos Pequeninos também, que é made in Oliveira do Hospital. Convém referir que temos sempre cuidado também de trazer gente com valor para a nossa feira de Oliveira do Hospital, que é o caso deste Universo dos Pequeninos. E temos o grupo de gaitas tradicionais, portanto, ao longo da feira e durante a feira, durante o dia 15 e durante o dia 6, há esta a panóplia de atividades de animação de rua. No palco, vamos, como disse, iniciar com a atuação da Banda Filarmónica às 10h30, de Erval da Beira. Temos o grupo de concertinas que vão estar não só do palco, mas também ao longo da feira, durante o dia 15. Depois temos a oportunidade de conhecer melhor o grupo tradicional, diz que também sobe ao palco para se dar a conhecer. Temos ainda uma audição que vai ocorrer da Escola da Oficina de Artes, mas para quem quiser estar nesta audição pode sair um bocadinho do espaço da feira para descansar um bocadinho as pernas, quem sabe, e poder se sentar na Casa da Cultura para ouvir os mais pequenos ou os mais jovens que fazem a sua aprendizagem musical na Escola Oficina das Artes. Portanto, fica aqui também outro desafio num espaço diferente, mas que faz parte do programa cultural desta feira. Depois entramos no Festival de Folclore. Portanto, começamos com o Rancho Folclórico Rosas de Vila Franca, de Andorinha, para quem não sabe, Rancho Folclórico Camponesas do Alva, da Vila de Avô, o Rancho Folclórico Sampaiense, o Rancho Folclórico e Cultural de Lagares da Beira. E depois entramos depois num outro grupo cultural que já não está diretamente ligado com, mas sim ligado com a etnografia no âmbito do repertório, é o grupo de cantares da Casa do Povo de Nogueira do Cravo. E então, às 19, e aqui é necessário fazer uma pausa em termos de animação cultural entre as 17 e as 19, uma vez que vamos ter a missa na Capela Santana e também temos que estar coordenado também com a paróquia e com a igreja, de forma a não perturbarmos em termos de animação aquilo que são as celebrações eucarísticas. Portanto, houve também esse cuidado daí termos alguns intervalos mais distanciados em termos de programação cultural para não perturbar essas celebrações. E termina então a feira pelas 21, como disse, com o objetivo de procurar que os nossos visitantes tirem o maior partido desta feira. No dia 15 temos também, vejo aqui, um passeio equestre. É verdade, mas antes de falar do passeio equestre, gostava também de falar, que há bocadinho não referi, se a Marta me permite, é que quer no dia 15, quer no dia 16, temos algumas surpresas interessantes que certamente se vão deparar, mas uma delas eu não posso deixar de referir, que me foi confirmada ontem, e esta é uma novidade que ainda não foi revelada. E então cá vai. A Liga de Melhoramentos de Travanca de Lagos vai trazer uma burra, vejam bem, portanto vamos ter, quem sabe até, uma Miss Piggy. Vejam lá o que é que vai ser de surpresas que vão certamente surgir nesta feira. E a Miss Piggy, apesar de não estar ainda bem certa que vem visitar a nossa feira, mas a burra lá de Travanca de Lagos já está confirmadíssima e ela vem com um objetivo, de distribuir pãezinhos de chouriço pela feira. Portanto, vai ser uma animação vermos como é que a ruralidade vem ao centro da cidade. Já agora, muito obrigada à Liga de Travancos, aos jovens que estão nesta liga, por esta iniciativa fantástica que vai ser certamente uma atração também para a feira. E esta juventude, portanto, este grupo de jovens também vai assegurar os jogos tradicionais, como o peão, o prego no cepo, os púcaros, que há muita gente que ainda não se lembra ou já não não pratica este jogo tradicional, fica aqui o desafio para fazer a prática desta atividade já bastante antiga, porque é bom trazermos a esta feira aquilo que é a nossa história, a nossa cultura. E fica aqui o desafio para quem quiser estar com estas atividades tradicionais, que procurem então o expositor da Liga de Travanca de Lagos, que vai ser interessante convidar os amigos e poderem participar nestes jogos tradicionais. Passando agora, porque a feira não é só comer e beber e não é só a questão cultural e lúdica, também temos a parte desportiva, então passaríamos se calhar ao passeio equestre. Bom, de facto, no passeio equestre, que começa no dia 15 pela manhã, vão fazer uma rota interessante turística, privilegiando a cidade romana, portanto com uma paragem obrigatória na cidade romana, na Bobadela. Este passeio equestre já começa a ser prática, portanto é o terceiro passeio, já começa a ser apanágio, a aparecer os nossos cavalos, e devo dizer que este passeio equestre começa a ser também uma marca da feira, porque recentemente foi criada uma associação de cavaleiros hospitaleiros de Oliveira do Hospital, e esta associação está a procurar trazer a Oliveira do Hospital o gosto pelo passeio dos cavalos, o gosto pela equitação. Portanto, aqui mais uma vez temos o prazer de poder passear os locais turísticos de referência do nosso concelho a cavalo, portanto, o que faz todo sentido estar neste certame. Passando do dia 15 para o dia 16 e começando exatamente no desporto logo pela manhã, também temos um passeio de clássicos de Alvoco das Várzeas e também uma maratona. Sim, é verdade. Por que não passear num carrinho antigo, visitando Alvoco, começando lá por cima pela paisagem maravilhosa, passeando ao longo do rio Alva e de Alvoco e chegar até aqui à cidade de Oliveira do Hospital. Deve ser extraordinário passear calmamente nestes carros magníficos, poder usufruir da brilhante paisagem que nos brinda logo pela manhã e depois uma paragem, claro está, obrigatória aqui no recinto da nossa Festa do Queijo para degustar as melhores iguarias que nós temos no certame. Portanto, vem almoçar ao recinto da feira e certamente provar o bom queijo, o bom vinho e o bom enchido. São formas de trazer, obviamente, pessoas à nossa festa e este tipo de iniciativas desportivas certamente é o garante de que mais e mais pessoas se associam a este certame. A Maratona BTT Lazer, portanto, já é a oitava maratona, que na feira já é a terceira vez que se inclui neste programa desportivo e que mais uma vez vai promover e tem vindo a promover esta festa ao longo das várias iniciativas que a secção de BTT Lazer do Clube Seita de Oliveira do Hospital tem vindo a promover e ajudado a promover a Festa do Queijo. Sempre que tem uma iniciativa fazem referência à Festa do Queijo e assim se torna possível, como disse há pouco, trazer mais e mais pessoas à nossa festa. Relativamente a, e já no dia 16, no domingo, relativamente a toda a animação, mantêm-se os grupos que de facto mantêm-se e há outros também que também vêm preencher esta animação de rua, isto no dia 16, e mantêm-se alguns dos que estão no dia 15. Relativamente à feira, temos outras atividades que não as do dia 15, mas outras que de facto vão dar grande e larga diversidade a este domingo. Bom, realmente o programa cultural é um bocadinho diferente do dia 16, embora mantenhamos, e percebo o que a Marta está a dizer, há alguns que se vão mantendo, nomeadamente o Universo dos Pequeninos vai estar a brilhantar o nosso recinto da feira, na parte exterior da feira, na animação de rua. Temos o grupo tradicional, mais uma vez, no dia 16, mas temos, para ser diferente, o grupo de gaiteiros Os Carriços e o grupo de bombos Pedra e Racha do nosso concelho. Para eles também, o meu muito obrigada. Mas o arranque da feira, e mais uma vez, para que ninguém durma e comece a levantar cedinho para vir até à nossa feira, especialmente para quem vive na cidade, certamente vai acordar com os bombos, com a fanfarra dos bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital. É assim que logo de manhã, no dia 16, somos brindados com a animação cultural da Festa do Queijo. De seguida, vamos ter o grupo de concertinas Sons da Serra, grupo de concertinas Sons e Tradições do Alva, de Penalva de Alva, que é a primeira vez que vão estar neste certame e que estão muito bem lançados no que diz respeito à concertina, e vão estar no nosso palco e são eles que vão estar a abrir a programação do nosso palco. Depois teremos, mais uma vez, durante o período da tarde, o Festival de Folclore, desta vez com os restantes ranchos folclóricos que temos no concelho. Não sei, para quem não sabe, mas nós temos 8 ranchos folclóricos, portanto eles estão distribuídos 4 no dia 15 e mais 4 no dia 16. E quem vamos ter no dia 16 será o rancho folclórico da Associação Progressiva de Santo António do Alva, depois seguirá o rancho folclórico da Associação Cultural e Recreativa de Lagares da Beira, de seguida o rancho folclórico das Estrelas da Manhã e o rancho folclórico da Associação Cultural da Freguesia de Seixo da Beira. Portanto, terminaremos e encerraremos esta atividade com a Sociedade de Recreio Filarmónica de Avô e ainda a Tuna e Cantares de Avô. É um programa variadíssimo e a todos certamente que vai agradar, espero eu, porque ele foi pensado para todos aqueles que visitam a feira, de forma a que todos apreciem não só os bons paladares, mas também a boa cultura do Concelho de Oliveira do Hospital. O programa está revelado, já com todas as surpresas e todas as confirmações que ontem ainda estavam por revelar. Vamos agora falar relativamente à exposição que o município está a fazer desta festa do queijo Serra da Estrela, a exposição que temos feito e a promoção que tem sido feita não só nos meios televisivos, mas também passando por jornais, rádio. Começaríamos, se calhar, e temos conhecimento que já estiveram no Norte, na Porto Canal, em divulgação desta festa. E também vão estar na sexta-feira na BTL, numa promoção clara e evidente da nossa festa do queijo Serra da Estrela, e na quinta-feira, e agora retrocedendo, na quinta-feira pela tarde então, em mais um canal de televisão. Bom, é verdade, no dia 6 de março estivemos no Porto Canal. Desde já, muito obrigada à produção deste canal televisivo e à Cristina Manso Preto, que foi ela também a grande promotora da nossa possibilidade de estarmos por lá. E foi com muito agrado que recebemos este desafio, porque também não nos tem sido possível chegar ao Norte e gostávamos muito que também o pessoal do Norte, que gosta de boa comida, que tem boa gastronomia, desça até aqui ao centro de Portugal, ao interior, para poder provar os nossos produtos, que certamente gostariam ou irão gostar caso nos visitem. Ficou lançado o desafio nesse programa, de forma a que nos visitassem. Espero que eles assim tenham acolhido o pedido para que viessem até a Oliveira do Hospital, até à nossa Festa do Queijo. Vamos, de facto, ter a oportunidade também de ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal amanhã, durante um programa da Radiodifusão Portuguesa, que vão poder ouvi-lo numa entrevista para que também seja promovida a nível nacional e internacional a Festa do Queijo. De facto, na quinta-feira vamos estar no Portugal de Coração, com um programa bastante apelativo. O desafio que foi feito ao município de Oliveira do Hospital foi transportar a Festa do Queijo ao estúdio, portanto o nosso esforço vai ser, que não vai ser certamente conseguido, mas vamos procurar levar uma mostra de um bocadinho de tudo aquilo que se vai passar na feira, desde o artesanato, aos produtos locais de qualidade, desde a animação cultural. Portanto, vamos procurar levar um bocadinho daquilo que vai acontecer no dia 15 e no dia 16. Já amanhã vamos dar início à Bolsa de Turismo de Lisboa, como já é apanágio do anterior executivo e deste executivo, que é promover o melhor que temos no concelho entre o dia 12 e o dia 16. Portanto, para quem quiser e estiver até em Lisboa, vá até ao stand da Adiber. É um stand que vai promover 4 municípios, entre os quais Oliveira do Hospital. Visitem o pavilhão 2A, stand A07. Eu vou repetir, pavilhão 2A, stand A07. E para quem está em Lisboa, caso me estejam a ouvir, venham ter connosco para provar também os nossos sabores e estarem e conviverem com os oliveirenses. Temos muito gosto e já tem acontecido nós ao estarmos por lá encontrarmos pessoas de Oliveira do Hospital que estão a residir em Lisboa e noutros locais do país. É sempre um gosto nós termos a oportunidade de promover não só a Feira do Queijo, mas também outras atividades e outras mais-valias do Concelho de Oliveira do Hospital. Nós vamos promover na BTL, como disse, não só a Festa do Queijo, mas também vamos promover o turismo de Oliveira do Hospital. E não poderia deixar de ser numa Bolsa de Turismo de Lisboa, já que estamos a falar do turismo, teria que ser o turismo, a grande mostra que vai decorrer ao longo destes dias que vamos estar na BTL. Vamos fazer a apresentação dos 5 percursos pedestres, vamos também apresentar, e para quem não sabe vai certamente ter oportunidade de ouvir mais sobre este novo espaço que vai estar a servir o público e o nosso concelho. Estou-me a referir ao Hotel e Spa Santa Bárbara. Estamos a falar da antiga pousada da Santa Bárbara de Póvoa das Quartas, que vai certamente abrir portas recentemente, já iniciaram as obras, portanto vamos ter um novo espaço de alojamento, um novo espaço de turismo e que vai estar na BTL a fazer a sua apresentação desse novo espaço. Vamos apresentar também a nossa Expo H, já estamos a prepará-la, portanto vamos lançar a Expo H 2014 na BTL. Também fazer referência às comemorações dos 500 anos dos Ferais Manuelinos, obviamente. Fazer também a apresentação do artesanato local. No ano passado levámos a Capital do Cobre até à BTL. Este ano vamos levar cestaria. Portanto, este ano vamos relembrar artes ancestrais, desta vez ligadas à cestaria. Vamos também apresentar o nosso rei da festa, claro está, não poderia ser de outra forma. O queijo Serra da Estrela vai cair na broa para podermos todos de nos deliciarmos com este ótimo produto, como obviamente o mel, a compota, o enchido, que também vai até à BTL para poder ser dado a degustar a quem nos visite no dia 16. E vamos poder levar connosco no dia 16 até à BTL a animação musical, desta vez a cargo do grupo de cantares da Universidade Sénior, pois com certeza não sabiam, mas a Universidade Sénior tem um grupo de cantares e vai até à BTL desta vez mostrar aquilo que vale em termos culturais. Para eles também o meu muito obrigada. Portanto, será esta a promoção que vamos fazer entre 12 a 16, particularizando, que foi aquilo que acabei de fazer, aquilo que vai ser a nossa apresentação do município de Oliveira do Hospital no dia 16. Falando em números, e já falámos com o Sr. Vice-Presidente sobre números, o ano passado a Festa do Queijo Serra da Estrela ultrapassou as expectativas e de facto foram superados os números, porque também são importantes os números de visitantes. Este ano falavam-me que estão expectáveis, ou está expectável a visita de cerca de 20 mil pessoas. Este ano vai ser ainda maior e vai ser ainda maior esta grande festa, ou a maior festa do queijo Serra da Estrela? Tudo aquilo que nós fazemos é sempre para ultrapassar os objetivos das feiras anteriores, seja para a Expo H, seja para a Festa do Queijo. Tudo aquilo que fazemos é sempre na perspectiva de melhorar a qualidade e procurar superar os objetivos das anteriores iniciativas. Claro que nós procuramos trazer mais e mais gente a Oliveira do Hospital, seja para a Festa do Queijo, seja para a Expo H, seja para qual for a iniciativa. Claro que nós queremos que esse número seja largamente ultrapassado. Estamos com muita motivação, com muita vontade de que tudo corra bem, estamos empenhadíssimos para que todas as condições estejam reunidas para receber mais e mais visitantes. Hoje o município de Oliveira do Hospital não consegue aferir exatamente, porque há muita gente que hoje vem a Oliveira do Hospital porque quer vir. Há muitos que nos visitam e nós conseguimos certamente perceber esse número que aumenta de visitantes de certame após certame, porque nós conseguimos também, junto com os guias turísticos que vamos tendo connosco a colaborar no com a ajuda do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital e com a ajuda da Eptaliva, nós conseguimos ter um controle das pessoas que nos visitam. Mas nós sabemos que nesta feira há muitas e muitas pessoas que vêm por telefonemas que uns e outros recebem, pelos contactos que vamos tendo, que vêm porque visitaram outras vezes e querem voltar. E desta vez nem contactam o município para o fazer. Vêm porque gostaram de estar nos certames anteriores e vêm porque querem estar connosco, vêm para provar e relembrar os sabores de queijo Serra da Estrela. E sem dúvida nenhuma, se o tempo assim continuar, vamos ter, se calhar, a melhor feira de sempre. O tempo parece que vai mesmo ficar com estas temperaturas maravilhosas primaveris e com o sol a brilhar, pelo menos as previsões apontam para tal. Entretanto, com esta panóplia tão diversificada e esta oferta a nível da feira, quer seja no sábado e no domingo, todos os motivos são bons motivos para toda a gente, porque acaba qualquer um destes motivos por agradar a qualquer um de nós e acaba sempre por ser um bom motivo para virem até Oliveira do Hospital. E podem vir já, porque hoje já temos na mesa, nos nossos restaurantes, e para eles também deixo aqui uma palavra de apreço pela forma cordial e simpática e disponível da forma como acolheram este desafio da Semana Gastronómica. Portanto, já desde o dia 8 que temos na mesa em todos ou quase todos os restaurantes do Concelho de Oliveira do Hospital, portanto foi a maior adesão de sempre, temos mais de 24 restaurantes a servir à mesa o borrego, o arroz de suão, o torresmos serranos, a feijoada dos pastores, o queijo Serra da Estrela, o requeijão com abóbora, e desde o dia 8, como disse, já temos à mesa este tipo de pratos. Portanto, para quem me está a ouvir e não provou em nenhum deles e que terá curiosidade certamente em provar, venha até Oliveira do Hospital e sente-se à mesa num dos restaurantes aderentes para apreciar estas iguarias que certamente vão gostar. Pode fazê-lo até ao dia 16. Pode fazê-lo até ao dia 16, portanto, que é quando terminar o nosso certame, a nossa festa, e teremos todo o gosto em dar todas as indicações. Na tenda de eventos temos o secretariado do município de Oliveira do Hospital, onde quem nos visite e queira alguma orientação, quer a nível turístico, a nível gastronómico, a nível do programa da feira, pode-se dirigir ao secretariado, que com gosto daremos todas as informações para que possam usufruir e tirar partido da visita. Quanto às unidades hoteleiras, podemos então também, o Oliveira do Hospital tem, apesar de estarmos um pouquinho limitados nesta altura, no entanto, ainda existe oferta. Sim, de facto, este certame, esta festa de queijo, tem que trabalhar com parceiros. Já falámos aqui de vários, falámos dos restaurantes, falámos dos produtores, dos expositores, e não é possível fazer um certame sem que seja possível termos este tipo de parceiros. E também como parceiros temos as unidades hoteleiras, temos a Quinta da Florência, temos a Casa Si, temos as Pousadas de Portugal, do Convento do Desagravo e a Quinta da Geia. Estas quatro unidades hoteleiras aceitaram o desafio do município em promover um pacote de forma a que pudessem também acolher visitantes durante esta iniciativa do município. Portanto, para quem também queira poder ficar de 15 para 16, ou até mesmo vir no dia 14 e ficar na sexta, no sábado e no domingo, aproveite esta oportunidade. A forma de obter toda esta informação está no Facebook. Portanto, será facebook.com Turismo de Oliveira do Hospital ou no site do município de Oliveira do Hospital, onde podem obter todas estas informações. Portanto, vão perceber que o pacote de oferta é bastante atrativo e com bons motivos. Os locais são mais do que aprazíveis e bastante agradáveis, rodeados de brilhantes paisagens para poderem também usufruir o melhor que temos a nível do património paisagístico. Portanto, boa gastronomia, boas dormidas, bons alojamentos, bom pacote turístico, bom pacote cultural, boas iguarias e bons produtos locais. Venham até nós. Bom motivo para vir até Oliveira do Hospital neste próximo fim de semana. Agradeço em nome da Rádio Boa Nova a disponibilidade em nos relatar desta forma tão pormenorizada para termos conhecimento de todo este programa que está disponível mesmo em Oliveira do Hospital no próximo fim de semana, 15 e 16 de março. Eu dizia só, se me permite, Marta, liguem a Rádio Boa Nova para ouvir também em direto a programação que vamos tendo ao longo da feira. Portanto, também estejam atentos à programação da Rádio Boa Nova no 15 e 16 para poderem ir acompanhando todos os pormenores da feira. E obrigada à Rádio Boa Nova por estarem também connosco como parceiros. Sim, nós lá estaremos, à semelhança do ano anterior, lá estaremos no sábado e no domingo entre as 9 e o meio-dia e creio que entre as 15 e as 18. Estes horários de programação ainda estão por confirmar, mas de facto durante todo o dia, sábado e domingo, acompanhar esta festa, 23ª Festa do Queijo Serra da Estrela.